A Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu divulgou à imprensa um relatório onde diz que está concluído o trabalho de investigação sobre a tentativa de homicídio cuja vítima era Maikei Thiago Adorno de Abreu, atingido por disparos e arma de fogo no final da noite de domingo, 26 de janeiro de 2014, na Vila Holanda, em Foz do Iguaçu. As investigações apontam Jonathan Luiz da Silva, com um apelido de Pistão, como sendo o autor do crime. Testemunhas apontam outro indivíduo como sendo cúmplice de Pistão e que teria dado fuga ao mesmo logo após a prática do crime em um veículo de cor escura. Este segundo indivíduo também foi identificado por participação no crime e está indiciado pela Delegacia de Homicídios, porém não teve o seu nome revelado durante este relatório. A Justiça apreciou o pedido de prisão preventiva de Pistão e concedeu este pedido ao delegado Marcos Araguari de Abreu. Os indícios contra o segundo indiciado não são suficientes para a decretação de sua prisão preventiva, mas ele permanece como indiciado durante o processo. O fato curioso foi a prisão da vítima do crime, recentemente envolvido com o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Maikei foi preso pelo DENARC de Cascavel no dia 19 de fevereiro deste ano. Prestem atenção nas datas. Baleado no dia 26 de janeiro, dia 19 de fevereiro, ele já estava em Cascavel promovendo o tráfico de drogas. O delegado Marcos Araguari de Abreu diz que as ações da delegacia foram importantes para a solução deste crime, vindo à tona tanto a vítima quanto os indiciados como sendo participantes ativos na vida criminosa em Foz do Iguaçu. Os acertos de contas entre estes bandidos acabam por representar estatísticas que, independentemente de seu perfil pessoal, reincidentes ou não, acabam engrossando os números de mortes violentas na cidade e tentativas de homicídio, sempre com o emprego de arma de fogo e formas bastante violentas. Daí a importância de combate ao crime de homicídio consumado ou de tentativas de homicídio, censurando aí alguns casos em que os crimes são praticados por motivos passionais. Mesmo quando a constituição da prova contra estes criminosos apresenta-se bastante frágil, a instituição Delegacia de Homicídio tem se empenhado. Tráfico de drogas, contrabando, descaminho, assaltos, geralmente são as principais motivações de desacertos entre criminosos. E isto resulta em números a serem combatidos por policiais que tentam baixar o número de homicídios na fronteira. Jonathan, ou Pistão, é o principal envolvido no crime e continua foragido, sendo considerado também procurado pela justiça. O nome dele é citado em pelo menos meia dúzia de homicídios registrados na região da Vila C, São Sebastião e Jardim Universitário. Até o presente momento, poucas pessoas que conhecem dados sobre os crimes citados compareceram à delegacia para colocar no papel informações precisas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.